Controle Salvador, é o Papa Romeu, esse Golfo Serra, decolou do seu aeródromo, está com o controle de Serra em Jack Wind, mantendo 500 pés, está na sua escuta. Papa Romeu, Whisky, Golf Sierra, mantém as condições visuais da Vítima 014, reporte visual com local de pouso. Serra. Azul 4422, desce para 2000 pés, autorizado ILSX Rei, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILSX Rei, Azul 4422. Romeu, Serra, Golf, Oscar, reporte na Taxiway, Romeu. Oceania 63, Uno 5, completa final, chame Torre, Uno, Uno 8, decimal, 95. Oceania 63, Uno 5, ajuste no 0, no 4, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Uno 44 no solo 39, direita, solo Salvador, 121, décimo 1. Direita, 21, 1, 3, 1, 4, 4. Azul 2788, chame centro Recife, 125, decimal 45. Alterne 126, decimal 85. Vai chamar Recife 2545, alterna 126, azul 2788, obrigado, bom trabalho. O Esse Golfo Sierra, frequência livre. Oceania 6315, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 0629. 6315, sobrepouso, pista 10. Salvador, muito boa noite, T3205, ponto central do zero, pronto, visual gramado em ação. 3805. Gente, totalmente pronto? Pronto, T3205. Então 3805, após o pouso do Airbus da Avianca, na pista no zero, está autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Reporte Vera Cruz. Estabilizado localizador, azul 4422. Azul Azul 4422, completo final, chame torre, 118 decimal 95. São 3805, mantém a posição. Salvador, boa tarde, Azul 4422, uma milha e meia para o Índio Serra. Oxené 6315, no solo 43, direita, São Salvador, 121, décima 1. Direita, solo 21, Azul 4422. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vento 130 graus, 1-1 nós. Agora pista livre, autorizado pouso, pista 1-0. E pouso no 0, Azul 4422. Papá Romeu, Serra, Golf e Oscar. Autorizado ingresso. Pista 1-7, reporte a linha de pronto, cabeceira 1-7. Alinhar e manter, destino zero. Golf Oscar, mantém a posição. 4422, no solo 46, direita Foxtrot, solo 121, decimal 1, boa tarde. 21, na direita, azul 4422. Pista 3805, vento no 60 graus, uma dúzia nós, autorizado a decolar, pista 1-0. Vai decolar, pista 160 graus, uma dúzia nós, autorizado a decolar, pista 1-7. Charlie de Oscar, Tony Veracruz, controle Paris. Centro Charlie de Oscar, reporte na Seasa, visual com campo. A reportar visual com campo, Charlie de Oscar. Decola os 48, controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. Chamando o controle, o TAN 3805, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, o TAN 3805, na subida Salvo 1. 3805, contato radar, suba via Sanvo 1 para o nível de voo 340. Sanvo 1, 340, TAN 3805. Seu Acelepolos 49, curva esquerda, está livre o cruzamento da final do 10, reporte livrando o eixo da 10. Curva esquerda, autorizado o cruzamento, reporta livrando a Serra Golfiosa. Controle, o Charlie de Oscar está no travesse bom. Está visual com o campo? Gente, vou ir direto Seasa e aguarde transferência para a torre, Charlie de Oscar. Seasa, aguarde a torre, Charlie de Oscar. Eixo no 028, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, reporta sobre a posição buraquinho para transferência ou controle. Seguinte, reporta buraquinho, Serra Golfiosca. Longa Oscar, livre táxi, porta para ingresso na 17, altímetro 1014. Autorizado em graça, está conseguindo de agilizar para a decolagem? Sim, irmão. Autorizado em graça, porta alinhada e pronto, quilo Romeu. Está Romeu Oscar, o vento é 160 graus com 08 nós. Autorizado decolar da pistão no 7. Oi, Salvador. Boa tarde, geral 9975. 5, pronto no ponto de espera da 1.0. Geral 9975, autorizado na área e manter pista no 0. Ali mantendo 0, geral 9975. Golfe Oscar da presente, chama o controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 1998, Serra Golfiosca, obrigado. Torre Alfa, Oscar. Final no 7, reporta na curta, altímetro no 0, no 4. No 0, no 4, reporta na curta, Serra de Oscar, graças. Nossa, decola 52, controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 19, graças a Deus, até retorno. Serra Golfiosca, dono meu pé, corredor forte. Alô, Serra Golfiosca. Corredor forte, meu pé, NH1014, reporte 20 milhas afastado. Reporta 20 milhas, o Serra Golfiosca. 964, autorizado via chegada Bomed 1, no desça e mantenha nível de voo 050, PNH 1094. Patrulha, o Kilo Romeo Oscar, boa tarde, decolando na 7. Kilo Romeo Oscar, no pés, corredor Axé, reporte no través de Farol da Barra, PNH 1094. Meu pai, quando até bota na Farol da Barra, senhor dá presente, possível autorizar direto de China no meu pai? Autorizado, direto Morro de São Paulo, meu pai. Meu pai, direto de China, grátis. O grau 1, 2, é nós, autorizado a decolar, ficha no zero. Iniciando, grau 997. Além de Oscar, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, o vento 130 graus, uma dúzia nós, papapá, Charlie de Oscar. Bom, autorizado 17, Charlie de Oscar, entra. Sr. Salvador, Godoy 006, como foi de Duna? Quê? Possível voar Duna pro Godoy 006? Para ter terceira chegada e cancelado as restrições na posição ETAP e desça sem restrições para 2000. Mantendo a chegada sem restrições aí. 006. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, aqui. Padon 199, decimal 8, bom voo. 198, boa tarde. Autorizado, chegada bom, fechando no ponto de ar divertido. Está no dia de divertido, está autorizado no fundo 60, como está? Esse mantém a 4000 pés, QNH 10, 14. 45, fica boa noite. Controle, muito boa tarde, será o 997. Zero 975, contato radar, suba via San Juan para o nível 320. 320, possível voarmos Lida da presença? Autorizado, direto Lida, Sideral 9975. Cinco, passa nível de voo 160, chama o centro Recife na frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Chamando Recife, o 3805, bom dia, bom trabalho. Tá. Autorizado, não atraso por informar nesse setor. Gente. Sideral 9975, acione o código 5123. 2006, autorizado LS XV. Autorizado X-Ray, Gol 2006. Passa 2.0.0, chama centro em 1.2.8 decimal 3.5, alterna 1.2.5 decimal 1. 2.8.5. Estabilizado visual, 2.0.0.6. 2.0.0.6, complete final, e ele é sexy, chama a torre Salvador em 1.8 decimal 9.5. 2.9.5, uma boa tarde. Gol 2006, final ILS da 10 visual. Visual ILS X-Ray, pista 10, reporte localizador. Ok, 2000, para no localizador, o gol 1906. 2006. Em frequência livre para coordenação. O único trato para informar é provavelmente o Vitor e a Juliette retornando no través de traço para ingressar no corredor Veracruz. Quem dizia que ele deve estar formação, gol 9.64? E quantas milhas e qual proa que vai manter? A proa é a 030, vai 7 milhas. Que após desvio, vou Iduna. Está livre de descer para 2 mil, não atrás para reportar nesse setor. Ok, obrigado, após desvio, vou Iduna. 2006, no solo 04, tá aqui à direita, chame o solo 121, décima 1. No 885, descer e mantém a 3 mil pés, QNH 10, 14, cancelada as restrições em pelo. 3 mil, cancelada as restrições, boa noite, 85. Zulu 2760, está em contato com o radar? Eu trato de reportar nas mediações de Feira de Santana, autorizada até o nível de voo 120 após descida a critério. Você pode para o cancelamento das regras, IFR. Sim, para 120, vou tocar para o cancelamento das regras, no azul 27 e no azul. Estimando o pouso, o Feira de Santana, o azul 27 e no azul. 719, copiado. Boa tarde, para 3500, para o azul 200, para 150, para papá. 3560, contato radar, dessa via chegada Bomed 1 para 5 mil pés, QNH 1014. Descendo via Bomed 1 para 5 mil pés com 1014, 3560. Romal 64 está estabilizado com crompa vista. Loro 964, complete final e aliança que se reche, chame a torre no 895. 3895, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Gol 964. Boa tarde, Gol 964. Pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 09 nós, QNH 10, 14. Pouso autorizado na 10, Gol 964. Desse mantém a 2 mil pés, autorizado ILS XG, pista 10, reporte localizador. Será localizado, boa noite, 85, 10 para 2. Controle Salvador, cordial, boa tarde, para passar com o Victor de Júlia. Victor de Juliette, boa tarde, QNH 1014. Mantenha os corredores visuais, reporte através de parede para ingressar no corredor Interlagos. PM, você está em Controle Salvador, azul 2760, está presente para o plano de cancelamento da Lisboa. Azul 2760, voo IFR cancelado a 08, desce em condições visuais, a critério para o tipo de tráfego, reporte visual com local de pouso. Estabilizado, boa noite, 85. Loro 885, complete final e aliás, que se rechame a torre 18 decimal 95. 895, obrigado, tchau. Torre Salvador, boa tarde, Gol 985, 2 milhas e meio para o Índia, Bom, 885, continue em aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 885. Bom, 964, solo 10, táxi à direita, chama o solo 121, no décima 1. O 985, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 40 graus, 089, QNH no 0, no 4. Autorizado, pouso no 0, no 85. Você autoriza a prova da rotatória na presente para o dia Júlio, do César? Cuidado, direto, César, rotatória. Valeu, Salvador, muito boa tarde, é o Passaredo 2230. Próximo ponto de espera, dono zero, tá pronto? Passaredo 2230. Autorizado alinhar e manter pista 10. Alinha e mantém, 2230. O 85, no solo 13, direito, no 21, no décima 1. 21, foram mesmo. Passaredo 2230, autorizado a decolar pista no 0, vento no meio, 0 graus, 10 nós. Vai iniciando, 2230. Juliette, reporte quando visual com um aeródromo. Já estamos, senhor. Via Lima. Aguarde transferência para a torre, Vitória Juliette. Aguardar a transferência, hein, Via Júlio, graças. Gostaria do 2230, suba para o nível de voo 180, cancelada as restrições, saída da Arbuna. Gostaria do 2230, suba e mantenha o nível 180, cancelada as restrições, saída da Arbuna. Controle 198, passarelo 2230. Restrições aí, SAP, QNH 1094, reporte localizador, livre LSQ. Para 2010, sem restrições, 1094, ajuste, reportamento estabilizado, LSQ, 2760. Azul 2760, controle. Juliette, China Torre, Salvador, em 18, decimal 95. 18,95, hoje ajuda. Controle, muito boa tarde, é o passarelo 2230. Passarelo 2230, contato radar, suba para o nível 180, cancelada as restrições, saída Arbor. Ciente, cancelada as restrições, sobe para 180 na Arbor, 2230. Azul 2760, controle. Apenas para informação, passarelo 2230 está transportando órgãos aqui? Recente. Após 3.000, vou direto elefa. Após 3.000, direto elefa, 2230. Na 326, contato radar passando coral. O ideal, desça para 050, voo Ibomed, autorizado Ibomed 1, chegado. Ativo, desça e mantenha 050. Índia Juliette, pouso autorizado, pista no 7, vento 150 graus, 089. Livre na 17, 150-08, Índia Juliette, graças. Índia Juliette, no Salão 20, autorizado backtrack via Oscar, reporte livrando. Autorizador 3560. 3560, complete final, e aliás, Sexy Rei, chame a torre em 198, decimal 95. 1895, boa tarde. Boa. Rui Itape, após Itape, completa a chegada da Boa Média 1, Lice mantém a 2.000 pés, QNH 1094, canceladas as restrições. Afirmativa, vai descer para 2.000 pés, na proa de Itape, sem restrições, o ajuste é da 0.4, o QNH 1026. Salvador, boa tarde, é o 3560, final no 0. São 3560, boa tarde, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus, 089, QNH no 0, no 4. Pouso no 0, no 0, no 4, 3560. Vitor Ninja Juliette, frequência livre estacional, boa tarde. Acione identificação, contato radar, desça via chegada BOMED 1 para o nível de voo 050. Via para o 050, voo Controle Salvador ou Papa Romeu, Serra Golfe Oscar, Serra Golfe Oscar, ingresso no corredor Interlagos, reporte SEASA rotatória ou visual com campo. Sim, Interlagos, reporta SEASA ou visual com campo, Golfe Oscar. Passaria do 2230, confirme a proa ideal para o destino. Confirmo, senhor, é a 253. Autorizado, voa direto da presente, passaria do 2230. Voa direto, Vitória da Conquista, 2230. Muito obrigado. Azul 27 no 4, autorizado alinhar e manter, pistão no 0. Alinhe e manter 1 no 0, 27 no 4. No solo 24, táxi à direita, chama o solo 121, décima 1. 1211, 3260. Salva Papá, Tchali, Índia, Oscar Torre. A linha de Aosta, livre a Sonacha Metaxi. Pistão 0, vento no 60 graus, 08 nós. Teste autorizado a decolagem 2714. Charlie de Aosta, QNH 10 no 4, autorizado o táxi via Romeu, reporte para ingresso no 7. Linha de Aosta, autorizado a alinhar e manter, pista no 7. O 2714, decolado aos 26, chame controle Salvador na frequência 119.8, bom voo. 19.8, boa. Charlie de Aosta, reporte pronto para decolar. Charlie de Aosta, autorizado a decolar 517, vento 150 graus, 08 nós. 1-40 na Momo, 27 no 4. Sierra Hotel Papá, contato radar passando Coral, autorizado chegada a Bomédia 1, no chame no ponto ideal de descida, voe direto Bomédia. Controle Salvador, é o Papapapa Charlie India Oscar? Charlie India Oscar, contato radar, corredor cheio, 1 no meu pé, reporte no Traverso Fora da Barra. Reporte no Traverso da Barra, meu pé já fé. Controle Oscar Proa, da rotatória visual Vulcão. Serra Charlie, questão Serra Golpe Oscar, chame a torre Salvador na frequência 118.95. 18.5, Golpe Oscar. Azul 27 no 4, cancelar de restrição na saída Momo, subir e manter o nível 140. 7 no 40, 27 no 4. Estabilizou na que veio hoje, mas 26. Chanelia 326, complete final, ILS, chame a torre no 8, decimal 95. Vai completar 12295 hoje, chame a 326, boa. Oceasa. Acorda, verificado, Oceasa, voltado. Oi, Salvador, Chanelia 326, estabilizado no X-Ray, dá 1-0. O Chanelia 326, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 graus, 09 nós, QNH no 0 no 4. Autorizando o pouso na 0, ajuste na 0 na 4, 8, 6, 3, 2, 6. Serra Golf Oscar, autorizado prosseguir na proa do heliponto da Enrimar, reporte na vertical da Enrimar. Ciente, reporta na vertical da Enrimar, Golf Oscar. Da presente, autorizado a chegada Bomed 1, chame no ponto ideal de descida. passaria do 2223, solicitaria final 60. Vamos coordenar com ele, se aguarde. Isso. Nível 60, cancelaria do 2230. Sente, o nome é 02223. 2230. 2230, sente, para o 60. Então, passar, desça e mantenha 4 mil pés, quem negar 1-0-1-4, canceladas as restrições. Chama 6326 no solo 32, táxi à direita, chama o solo 121, décima 1. Direita 121, hoje chama 6326, grato. No 4, vou direto Barreiras. Direto Barreiras, 27 no 4. Legal, seu canal da massa. Já ali de Aosca, sem frequência ali de estar em coordenação. Para informação, controle restando trato próximo a ingressar no corredor Veracruz, ou no 1500 pés, sem contato com esse controle. Provavelmente é o quilômetro de Aosca, retornando de Morro de São Paulo. Vertical da Inimaro, Serra Golfiosa. Serra Golfiosa, pouso autorizado, pista 197, vento 140 graus, 089, QNH 1014. 1014, autorizado pouso 17, Serra Golfiosa. Passaria do 2230, passa 140. Para o serviço de formação de voo, alerta, chama o centro Recife, 1-2-8, decimal 8, alterna 1-2-6, decimal 0. Obrigado, amigo. Chama Recife, 1-2-8-8, alternando 1-2-6-0, bom serviço. Obrigado. Espera, 1-0, pronto, 8-6-3-1-5, boa tarde, Boa tarde, Oxané 6315. Autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento no 40 graus, 089. Livre alinhar e decolar da 10, Oxané 6315. Localizador com 10 à vista, 1164. 1164, complete final, ILS XG, chame a torre em 118, decimal 95. 1895, 1164, obrigado. A Golfeó está firmando, solo os 3 vem autorizado backtrack via pista, reporte livrando via, confirma o pátio? Confere. Oi, Salvador, boa tarde, 964 da Gol, estabilizado em LS X-Ray. Boa tarde, são 3193, mantenha o ponto de espera. Oi, Salvador, Gol 1164, boa tarde. Gol no 1164, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 09 nós, QNH no 0 no 4. Livre, pouso no 10, 1014, 1164. Oxana 6315, decolada 37, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa. Autorização em LS, XR, pista no 0. Salvador Bosch, Canai 63, 105, São Bruno. Contato radar, suba via São Bruno para o nível de voo 360. Via para o 360, 63, 105. Possível, senhor, proa de Leda. Após 2000, autorizado Leda. Leda, 63, 105, após 2000. Não, não acho que consiga, boa tarde.